paz do Senhor. Jesus orienta que devemos levar a carga uns dos outros. Outro dia foi interessante, até engraçado. O Senhor encontrou comigo e disse: Pastor, minha mulher se foi. Ela levou tudo, só não levou a culpa. Eu achei interessante que nas nossas amizades, muitas vezes nós levamos a melhor. Mas muitas vezes nós rejeitamos levar a culpa de algum desentendimento, de alguma intriga. É sabedoria, é humildade e também a obra do Espírito Santo convencer do pecado e nós reconhecemos, pedimos perdão, nos arrependemos. E não somente levar proveito, mas também levar culpa em muitas vezes. Se houver culpa, peça perdão. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.